Você pode estar abrindo sua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, você pode abrir a sua Bíblia. No capítulo número 7 de Josué. 7 de Josué, você pode estar abrindo as Escrituras Sagradas. Nós vamos ler uma passagem que fala aonde o povo de Deus foi derrotado numa luta contra uma cidade. Deus havia prometido uma nação, uma terra, a terra que mana leite e mel. Deus havia prometido, havia promessa de Deus. Eles antes do Jordão já haviam vencido lá. Passado o Jordão, eles venceram a Jericó. E lá em Jericó, um homem pecou, pegando daquilo que foi ganho na batalha, na guerra, pegou dos despojos, algo proibido por Deus na batalha de Jericó e na batalha de Ai. Então o povo de Deus foi derrotado, é o que nós vamos ler agora. Para você ter uma ideia, Jericó, Deus derrubou aqueles muros e o povo de Deus teve uma vitória fantástica, milagrosa em Jericó. Em Ai a coisa era tão fácil que eles disseram, apenas uns 3 mil soldados chegam para essa vitória, mas porque o povo de Deus estava em desobediência, teve medo, foi vencido, e saiu de lá corrido, fugindo, desesperado, e os habitantes de Ai perseguindo o povo de Deus, foram lá derrotados por uma desobediência a Deus. No capítulo 7 de Josué, versículo 6, diz assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentarmos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designará se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Amém? Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Quero compartilhar com você essa palavra de Deus, onde ela fala de um desejo de um homem. Seu nome, Acã. Um homem com um desejo distorcido. Todos nós temos desejos. Nós temos desejos a nível pessoal, de ser bem sucedido, de ser feliz, de ser vitorioso. Nós também temos desejo a nível familiar. Nós queremos que não só nós, Mas a nossa família, nossos irmãos, pais, filhos, têm uma vida abençoada por Deus. Nós temos desejos em relação ao que é coletivo, em relação ao nosso bairro, nossa vizinhança, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Nós temos desejos em relação ao povo de Deus, à igreja de Deus. E nós queremos que a igreja de Deus seja sensível a Ele. E nós queremos ver o povo de Deus andando junto com Deus, e Deus andando com o seu povo. Nós temos desejos. E o que há errado com os desejos de ser bem sucedido, de ter vitória, de ir para frente e ser feliz, não há nada errado com isso. O que acontece muitas vezes é que o nosso desejo acaba sendo distorcido. Muitas vezes é no nosso desejo que o diabo vem nos tentar, para ver se ele distorce o nosso desejo, para ver se com isso ele nos afasta de Deus, e afasta-nos do propósito de Deus, e dos nossos próprios planos e projetos e sonhos. O diabo quer fazer isso. O desejo é legítimo, não é? É colocado por Deus no seu coração e no meu coração, é legítimo. É legítimo querer vencer, é legítimo querer ir para frente, é legítimo querer ser feliz. Mas o diabo quer distorcer isso, e ele vai tentar trabalhar com o nosso próprio desejo, tentando tornar o nosso desejo desenfreado, né? Existe uma palavra aí, deixa eu ver se eu consigo dizer ela, concupiscência. Acho que isso não é fácil, né, irmão? Eu acho que nem vou repetir. Eu já fui dizer desarraigarão aqui, já passei um trabalho danado. Agora concupiscência, então, meu Deus. E o que é essa palavra aí? É o desejo desenfreado. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Quando o nosso desejo, que é legítimo, é distorcido, e vira e fica desenfreado, ele vira cobiça. E quando é cobiça, ou desejo desenfreado, nós começamos a ser tentados para alcançar os nossos objetivos de uma forma que Deus não permite, que Deus condena, contrário a Deus. Desejar é algo legítimo, mas se o diabo conseguir distorcer isso no nosso coração, na nossa mente, pode se tornar algo que nós chamamos de tentação. E aí a tentação, quando nós caímos, nós pecamos, e nós arrumamos sérios problemas para nós e para quem está na nossa volta. Mateus 26, 41, ele diz: vigiai para que não entreis em tentação. Vigie os seus desejos. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, leva os seus desejos vigiados, para estarem sempre debaixo da bênção de Deus. Marcos capítulo 14, versículo 38 diz: orai para que não entreis em tentação. Mateus diz: vigiai. E Marcos diz: orai, para que o nosso desejo não seja distorcido, e venhamos a cair em tentação, venhamos a pecar, e atrair sobre nós consequências graves. Muitos podem ser os motivos pelo qual nós não realizamos os nossos desejos. Talvez um deles seja falta de perseverança, né? Provavelmente muitas pessoas não alcançarão seu objetivo, não alcançarão seus sonhos por não ter perseverança. Outros não alcançarão seus objetivos por falta de fé. Outros não vão alcançar os seus objetivos porque não têm força de vontade. Iniciam algo, começam algo, e quando as coisas começam a ficar difíceis, começam a ficar pesadas, deixam que algumas coisas o venham a bater e acabam desistindo, e não terminam aquilo que começaram. Isso é um mal que se chama, outra palavra difícil, é procrastinação, não é? Eu, Jesus, estou até acertando hoje, né? Tá bom. Quando a gente inicia algo e não acaba, né? Então, muitos são os motivos pelos quais nós temos sonhos, alvos, tentamos alcançá-los e não conseguimos. Agora, aqui na Bíblia, nós estamos tratando de um que pode impedir que os nossos sonhos, nossos alvos sejam realizados. Josué e todo o povo de Deus, toda a nação de Deus, que tem promessa de Deus de que as coisas dariam certo para eles, que tem promessa de Deus que teriam uma terra abençoada, uma vida feliz, uma terra que mana leite e mel, tinham promessa de Deus, experimentaram até aqui vitórias, mas agora no confronto com a cidade de Ai foram derrotados. E Moisés faz uma pergunta na sua oração, no versículo 7, capítulo 7, versículo 7, e disse Josué: Ah, Senhor Deus, por quê? Talvez essa seja uma pergunta que está nos lábios de muitas pessoas, de pessoas que não creem em Deus, e até de pessoas que creem em Deus, e até de pessoas que têm uma caminhada com Deus. Mas muitas vezes nós começamos a perguntar a Deus por quê? Muitas vezes essa pergunta, ela não é uma pergunta profunda, ela não é uma pergunta de fato de quem quer descobrir o porquê. Não é uma, para muitos, ela é uma pergunta onde a pessoa não se investiga para ver se o motivo das coisas estarem dando errado não é o seu procedimento, não é a sua atitude, e se não há algo errado na sua vida que tenha que ser removido. Josué faz a pergunta, por quê? Você vai encontrar muitas pessoas dizendo por quê. Quando você vai no sepultamento, você vai ouvir muitos porquês. E muitas pessoas vão dizer, por que Deus fez isso? Por que estamos sofrendo? Por que existem tantas pessoas más que continuam vivas? E uma pessoa boa acaba de partir, as pessoas dizem muitos porquês. E eu gosto de dizer que, na verdade, aquele momento de sepultamento, de dor, não foi criado por Deus, mas foi criado por nós. Foi criado pelo ser humano. Deus não criou a morte, não criou a enfermidade, não criou desemprego, não criou crime, não criou injustiça. Deus fez todas as coisas perfeitas. E se nós perguntamos por que este mundo está estragado, corrompido, é porque justamente o ser humano, nós, contribuímos para estragar esse mundo. Pelo contrário, Deus enviou o seu Filho a esse mundo para consertar. Amém? Quando você ouvir isso e tiver a oportunidade, diga num lugar onde alguém está passando a dificuldade, diga, Deus não criou essas coisas. Fomos nós. O pecado do ser humano criou todas essas coisas. Josué sabe que a necessidade, para haver um conserto, há necessidade de um diagnóstico. E Josué vai perguntar para Deus, Deus, por quê? Por que deu errado? Conhecemos tuas promessas, vinha tudo tão bem até aqui, mas agora o negócio começou a desandar. O que há de errado? Josué sabe que é necessário um diagnóstico. Quando alguém está doente, precisa de um exame, né? Eu compartilhei com os irmãos lá em Nova Santa Rita, eu já tenho bastante tempo sobre a face da terra. Então, eu sou do tempo do encefalograma, né? Para ver se alguém tem um problema na cabeça, fazia, na minha época, um encefalograma. Depois tem aquele negócio lá que é o raio-x, né? Acho que é antigo também. E depois tem uns negócios aí que talvez nem sejam a última geração da ciência, mas existe a tomografia computadorizada. Estou indo bem, né? Continuo dizendo as coisas difíceis e acertando aí. Tomografia computadorizada com contraste, né? Essa aí revela tudo, né? Essa revela tudo. Josué sabe o que ele precisava para a sua felicidade, o que as pessoas do povo de Deus precisavam para ser feliz, era um diagnóstico de Deus, uma radiografia de Deus, um exame de Deus, uma tomografia de Deus, para ver o que estava errado, que eles não conseguiram vencer a Ai, segundo as promessas de Deus. E ele vai buscar esse diagnóstico, e eles descobrem o problema. Há um homem que na guerra passada contra Jericó, desobedeceu a Deus, tomou 2 quilos de prata, 500 gramas de ouro e uma capa linda da Babilônia, coisas proibidas por Deus que se tomassem aqueles objetos, e ele guardou, enterrou na sua tenda, ficou com aquelas coisas lá guardadas, e por causa de um homem, toda a nação pereceu. Uma derrota por causa de um homem, um problemão por causa de um homem. Sabe que esse homem talvez no seu coração dissesse assim? É claro que ele está no meio do povo de Deus e um povo imperfeito. E talvez ele via uma irmã, fez uma coisinha errada ali, né? Falou da vida da outra, fez uma fofoquinha. Aí viu outro irmão, fez uma outra coisa errada, xingou o outro. De repente viu o irmão lá, bateu no outro, foi estúpido com o outro, foi grosso com o outro. De repente olhou um outro irmão lá, que estava vendo o irmão passar necessidade e não ajudou. E talvez ele começou a ver alguns defeitos no meio do povo de Deus, que são pessoas imperfeitas. E ele disse, bom, se todo mundo erra, por que eu não posso errar? Se todo mundo faz uma outra coisa errada e não cai morto, por que eu não posso errar? E aí ele vai além, ele faz uma coisa expressamente condenada por Deus. Deus havia condenado, dito que não se poderia pegar nada daqueles despojos, e aquele homem tem o seu desejo distorcido. Aquele homem cai em tentação. Você vê que mesmo no Antigo Testamento, onde o povo de Deus não era como hoje, o povo de Deus hoje é a igreja. No Antigo Testamento era o judeu quem tinha sangue israelita. Mas mesmo no meio do povo de Deus, mesmo entre os israelitas, automaticamente eles não eram homens de Deus por ter sangue judeu. Nós não somos automaticamente filhos de Deus por estar dentro de uma igreja. Amém? Não era um povo de Deus automaticamente por ter o sangue judeu. Aquele homem precisava ter amizade com Deus, comunhão com Deus, submissão a Deus, obediência a Deus. E por causa disso as coisas deram errada. Olha que mal teria em ele querer avançar, prosperar, progredir. Qual o mal dele querer ter prata, ouro, uma bela capa? Não havia problema em querer ter algo, mas a maneira de adquirir algo que Deus havia condenado, a maneira e aqueles objetos foi o problema. Você pode adquirir, você pode prosperar, você pode avançar, mas Deus quer nos ensinar e colocar limite para que nós possamos crescer, prosperar, evoluir, segundo as orientações, os mandamentos em obediência a Deus. Amém? Nós podemos crescer, nós podemos desejar coisas, mas segundo a vontade de Deus. Quando Jesus está ensinando lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ele diz, felizes ou bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O coração daquele homem foi contagiado pela tentação que o diabo trouxe a ele. Dá uma olhadinha aqui, se você ainda está, capítulo 7, versículo 24. Nós não lemos esse versículo. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, nome desse homem, né? Filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Amém? O que, que esse homem tinha? Tinha bens. Esse homem tinha tudo que ele precisava para ser feliz. Tinha, vamos dizer, os tratores da época, né? Tinha bois, tinha trator, ou tinha carreta, tinha os bois. Tinha também um veículo, para nós hoje um automóvel, para eles lá naquela época era o jumentinho, né? Então ele tinha carro, tinha trator, tinha caminhão, tinha ovelhas, era um homem abençoado economicamente. tinha tenda, tinha casa, tinha família, tinha tudo para ser feliz. Mas o diabo começou a tentar ele, e ele começou a querer adquirir coisas de, fora da vontade de Deus. E trouxe para a sua vida um problema terrível. Acã, a tradução desse nome é perturbador. Alguém que está fora de aliança com Deus, começa a perturbar a sua vida e perturbar as pessoas que estão na sua volta. Perturbador era chamado o nome desse homem. E o perturbador desencadeou um problemão. Tem um ditado popular aí que diz que quando a cabeça não pensa, todo o corpo padece, né? A igreja fala que nós somos o corpo de Cristo. E naquela época o povo de Deus está sofrendo algo por causa de um homem que deixou que o seu coração fosse tentado e caiu nessa tentação e entrou em desobediência a Deus e complicou as coisas para si, para sua família, complicou as coisas até para sua situação econômica, profissional, porque o seu coração adoeceu. Deus não queria que tivesse nada condenado no meio do seu povo, mas um só homem traz algo condenado para o meio do povo de Deus. Talvez na sua casa não tem nada lá condenado, né? Você não tem, você tem um relacionamento com Deus invisível e você tem um relacionamento com Deus dessa forma. Deus é invisível e isso basta, amém? Ou não basta? Não está bom o relacionamento com Deus, ainda que Ele é invisível? Mas você sabe, você tem experimentado que Ele existe. E você tem sido abençoado por Ele, e Ele é invisível. E Deus condena algo que nós tenhamos na nossa vida, em casa, algo condenado. Mas eu creio que essa palavra de Deus também quer falar de algo mais profundo. Se um objeto condenado por Deus trouxe problema para toda a nação, algo condenado por Deus no coração traz problema para nós. Algo condenado por Deus no nosso coração traz problema para a nossa família. Algo condenado por Deus no nosso coração, no nosso íntimo, traz problema para os que estiverem na nossa volta. Quantas coisas podem estar no nosso coração e Deus diz que não é para estar? Quando Jesus ainda no Sermão do Monte está ensinando e pergunta o que, que diz a lei. A lei diz para não matar. E Ele diz, pois é, mas eu digo que quem se irá, quem se irritar, quem chamar o seu irmão de tolo, já matou, já pecou contra Deus. Deus começa a tratar as coisas do nosso coração. O que, que nós falamos hoje no início? Que hoje nós queremos analisar sobre essa palavra de Deus, porque a nossa vida pode estar com um problema. Por que ela não vai para frente? Porque pode no nosso coração ter algo errado. E como um homem que tinha algo errado no meio do povo de Deus, todo o povo padeceu, muitas vezes. As coisas na nossa vida não vão para frente porque existe um sentimento que Deus condena. Um pensamento, ou muitos, que Deus condena. Uma prática, uma atitude que Deus condena. Amém? Diga para o irmão do seu lado. Vamos abrir nosso coração para Deus? Vamos deixar Deus diagnosticar? Vamos deixar Deus curar, não é? Tem uma palavra na Bíblia que é Provérbios 26:2, que diz que assim como o pássaro foge e assim como a andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa, ela não se cumpre. Amém? Fiquei olhando e pensando, o que, que tem a ver maldição com passarinho, não é? Onde é que está a relação dessa palavra? Aí fiquei pensando assim, talvez muitos de nós, quando nós não criamos em Jesus, talvez alguns de nós já teve um passarinho. Acho que até as meninas aí, lá quando eram adolescentes, pegaram lá um passarinho, acharam, caiu do ninho, né? Quem é que já teve um passarinho assim que depois o pai e a mãe, quando viram, mandou soltar, levanta a sua mão? Só eu quero esculhambador? só eu que persegui os passarinhos. Olha a Aiko lá. Não, mas tem muitos com a mão levantada, né? E tem outros que não levantaram, talvez de timidez, mas que já prenderam um passarinho, né? E quando a mãe manda soltar, o pai manda soltar, porque muitas vezes nós prendemos um pardal, né? O que, que era o nosso? Nós queríamos ficar com ele, né? O que eu mais queria, o passarinho que eu peguei, que era dos mais comuns, criar um pardal. Ter um pardal na gaiola, aquilo para mim era glória, né? Queria ter um canário, não podia, mas eu consegui pegar um pardal, queria criar um pardal. É claro que daí o pai e a mãe chegam lá e mandam soltar, e aquilo dá uma dor no coração, né? Ou quem já criou passarinho, aquele passarinho bonitinho, raro, e um dia o passarinho fugiu. O que que dá no coração? Parece que dispara o coração, parece que dá uma dor, parece que dá aquele sentimento, puxa, perdi o passarinho. E a gente pensa assim, perdi, e não tem como pegar, né? A gente não voa, né, irmãos? Se a gente voasse, podia sair atrás do passarinho, né? Por isso que é melhor a gente criar algumas coisas que não voam, porque daí se fugir, você sai atrás e pega, né? Mas passarinho não dá. E assim como o voo da andorinha, que vai para longe, assim a maldição sem causa, ela não se cumpre. Então tem muitas pessoas que passam a crer em Deus e dizem, eu estou resguardado, porque há uma palavra de Deus em Provérbios 26:2 que diz que a maldição sem causa não se cumpre. Aleluia e glória a Deus. Mas não esqueça que tem uma palavra ali que diz que a maldição sem causa. Quando tem causa, o inverso, ela se cumpre. Então o que cabe a nós é detectar, diagnosticar qual a causa que as coisas estão dando errado. E Deus disse, na sua palavra Deus disse, versículo, não puderam resistir. Deixa eu achar aqui, versículo 12, pelo que os filhos de Israel não puderam, atenção, nesse verbo conjugado aí, que eu sei que está no passado, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir, não puderam vencer seus inimigos. E depois no versículo 13 ele diz, no finzinho lá do 13 ele diz, aos vossos inimigos não podereis resistir, você está entendendo? Deus diagnostica e diz, não puderam e nem podereis, e não vão poder nem no passado, nem no presente, nem no futuro, enquanto a causa não for eliminada, a causa não for tirada. Deus está dizendo, vocês não vão para frente, não vão conseguir vencer, não vão resistir, enquanto vocês não tirar a causa. Deus fala isso. E de fato o povo de Deus entende isso, ora Deus mostra qual é o problema, e eles vão lá e eliminam isso do meio do povo de Deus. E a história termina que a promessa de Deus se cumpre na vida do seu povo. Eles voltam para Ai, eliminam o problema, né? Talvez alguns vão dizer assim, Deus deu uma ordem de antecipar juízo contra esse homem, sim. Talvez a gente pense assim, puxa, mas Deus antecipou juízo, esse homem ainda estava vivo e Deus antecipou juízo sobre ele, sim. Quando nós morremos, é juízo de Deus para a nossa vida. Ou é salvação para aqueles que creem, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que entraram numa aliança, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, é salvação, é juízo de salvação, ou é juízo de condenação. No caso desse homem, Deus antecipa juízo porque ele foi muito claro. Talvez você pense assim, por que Deus não errou, Deus não foi injusto? Agora pensa nesse homem, que há pouco tempo, esse homem aqui, é possível que ele era criança, ou ele mesmo tenha experimentado. Aquelas 10 pragas que libertaram o povo de Deus da escravidão do Egito. Cruzaram o Mar Vermelho. Água saindo de rocha, água sendo, água amarga sendo purificada. Esse homem viu, experimentou muitos milagres. Então esse homem não poderia dizer que ele não teve oportunidade de se arrepender e de confiar em Deus. Deus antecipou juízo, aquele mal foi eliminado no meio do povo de Deus, e Deus cumpriu a sua promessa na vida do seu povo, E José voltou à felicidade. E o povo de Deus voltou à felicidade. O que você deseja? Sua felicidade, sua caminhada, seus sonhos, seus projetos foram interrompidos. Nós falamos que muitas podem ser as causas. Mas segundo a palavra de Deus, hoje nós estamos olhando uma causa. Algo errado, algo escondido. Nós podemos adquirir? Podemos. Mas Deus vai nos falar de que maneira progredir, de que maneira adquirir. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé. Há uma palavra que fala que os anciãos estavam orando junto com Josué. Qual o papel dos líderes da igreja? Qual o seu papel? Orar para descobrir aquilo que está emperrando a obra de Deus, aquilo que está atacando a obra de Deus, aquilo que está impedindo. Não começaram os anciãos uma briga com Josué, pelo contrário, se uniram e foram orar para saber o que não estava andando. Ao líder, Josué, a ele cabia trazer aquilo que estava enterrado. Você talvez comece agora a buscar da parte de Deus, Deus, o que há errado, o que está errado, você descobre. Traga para o seu líder. No caso, eles trouxeram para Josué aquilo que estava enterrado, aquilo que estava condenado, aquilo que estava errado. Para que serve o líder? Para a gente poder trazer a presença dele, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João diz a palavra de Deus. Se confessarmos nossos pecados. Esse homem não deu tempo, que o juízo de Deus pegou ele. Mas para nós dá para identificar, dá para confessar, dá para ser perdoado, dá para ser purificado. A função dos anciãos, a função do líder, a função do povo de Deus. Deixa eu dizer uma outra coisa. Esse homem não era uma referência, amém? Esse homem era do povo de Deus, mas não era uma referência. Diga para a pessoa do seu lado, Deus te chamou para ser uma referência. Aquele homem foi um escândalo. Profetiza na vida do irmão do seu lado, você é uma referência. Você é uma bênção. A felicidade está batendo a porta da sua casa. Amém? Seja bem-sucedido. Seja vitorioso.